Give this stone to my brother. Olá pessoal, aqui é o Og Maciel, com mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar sobre o Mário Ponciano, autor do Razex Lab. Ele mencionou sobre o nosso podcast, ele fez um comentário muito bacana, então depois eu vou colocar nas notas desse episódio, eu vou colocar lá para vocês um link para que vocês possam dar uma olhadinha no blog dele, eu recomendo. E outra coisa que eu quero recomendar também é um outro podcast que chama Opencast. E o último episódio teve o André Gondim, um amigo meu do Brasil. Ele é o líder dos tradutores no Ubuntu Brasil. E eu recomendo que vocês escutem esse episódio. E a última coisa que eu quero falar é agradecer os comentários, principalmente do Nil Santana, do Rafael Proença, um amigo meu, e o Marcos Vinícius. Deixaram uns comentários muito bacanas também no último episódio. E eu vou tentar o máximo possível para poder melhorar a qualidade dos episódios e do áudio também, apesar que eu não posso prometer muito nisso, eu não entendo muito do assunto. E desculpe o barulho aí, mas chegou, minhas filhas chegaram aqui em casa, então qualquer barulho vocês vão saber que foram minhas filhas participando desse mais um episódio. E nesse episódio eu tenho o grande prazer de conversar direto de Fortaleza, pelo telefone dela, 3G com Skype, a Luciana Fuji Pontelo, que foi uma das brasileiras que participou do evento GNOME Women Outreach Program de 2010, que é um programa inspirado no Google Summer of Code. Então, antes de eu falar qualquer coisa, tudo bem, Luciana? Tudo jóia. E aí, fala pra gente desse programa. Geralmente eu gosto de perguntar para as pessoas um pouco sobre o passado, sobre a infância, mas eu gostaria de começar com você falar sobre esse programa, porque eu acompanhei os seus blog posts e, bem, quero saber um pouco mais. Fala pra gente o que é o programa, primeiramente. Bom, o programa parece que a primeira edição foi em 2006 e em 2010 eles resolveram fazer de novo. Pelo que eu entendo, a ideia surgiu porque o pessoal percebeu que muitas poucas mulheres se inscreviam pro Google Summer of Code. Eles resolveram fazer um programa específico para mulheres para ver se elas se interessavam e, né, inclusive para aumentar a participação no Google Summer of Code também. O programa tem um modelo muito parecido com o programa do Google, mas podem participar pessoas que não são estudantes e tem outras atividades além de programação, que o Google Summer of Code é exclusivo para desenvolvimento. Certo. E teve gente que participou do GNOME Outreach Program que trabalhou com documentação, por exemplo. Ah, essa parte eu não sabia. Então eu estou olhando aqui, aparentemente então, a Tiffany Antopolsky participou da parte de documentação, não é isso? Acho que teve mais uma, mas ela e... A Natália Andrea Rusleva, do Chile. Isso. Ah, legal, legal. E só para comentar, então, que a outra brasileira que participou junto com você foi a Nancy de Brito Bonfim, de Salvador, e ela estava trabalhando no Anjuta, que é aquele editor... Bem, na verdade, ele não é editor, né? Ele é um... É uma IDE. Uma IDE, exatamente, para programação. Bacana. Então, fala para mim, você, então, teve a oportunidade de trabalhar com o Thiago, não é isso? Isso. E o Thiago, o que é que ele faz nesse programa, nesse aplicativo, o Teas? O Thiago trabalha com GStreamer, tem bastante conhecimento com GStreamer e tinha contribuído alguns patches para o Teas. Quando o pessoal escolheu quem ia participar do programa... Tinha eu e mais uma participante que ia trabalhar com o Tease, que é a Laura. Então, eles só tinham como mentor o Daniel Sigel. Uhum. Eu não sei como que fala o nome dele, na verdade. O Daniel. Eu acho que isso aí. Eu só sempre chamei ele de Daniel também. Daniel. E aí resolveram procurar outro mentor e procuraram o Thiago e ele topou. E me ajudou muito com, principalmente com os meus problemas com o GStreamer, que eram os problemas mais difíceis de resolver. Olha, eu tô olhando aqui e tipo assim, aparentemente você não só assim começou a mexer com um programa que parece que é bem envolvido, tem bastante coisa envolvida no que você fez, mas você ainda fez o port do TIS do GTK 2 pro GTK 3, tá certo isso? Não, acabou que essa parte do GTK, do port para o GTK 3, alguém já tinha começado a fazer. Só que o que já estava no branch ainda não estava funcionando. E eu fui tentar fazer funcionar no meu computador e acabei mexendo num monte de coisa e tal. Fui atrás de alguns bugs em outros programas. Acabou que a gente não usou, que era a libunic, porque Certo. ia portar para a gapplication. E eu vi depois que a Patrícia da Openismos já tinha mais patches num branch de GitHub dela e já tinha feito quase tudo que precisava. Estava esperando o conserto de mais alguns bugs em outras, acho que no Vala, no caso, e mais em alguma coisa. Aí a gente usou praticamente o trabalho todo da Patrícia, assim. O que eu fiz foi meio brincar e fazer o um negócio compilar, tava meio só querendo que, sabe, resolvesse logo, não tava fazendo um port de verdade, não. Ou seja, faltava alguém para pegar o que estava feito e botar os últimos toques para poder fazer funcionar. Eu acho que, na verdade, é porque, assim, geralmente acontece, né, quando você tá desenvolvendo assim, você esbarra nos problemas de outras coisas, já que você está usando tudo novo ainda. Então, o que faltava mesmo era resolver bug nas bibliotecas que a gente estava usando, em Vala. Clutter GTK ainda não tinha binding em Vala que a gente pudesse usar. Foi a Patrícia que foi atrás, aí o pessoal fez. Então, foi esse processo de esperar que estava acontecendo enquanto eu estava tentando fazer funcionar. Eu tentei fazer funcionar assim, sem mudar muita coisa, tentando usar a GeoObject Introspection, mas ela foi para o caminho melhor, assim. Foi bem melhor usar a binding de Vala. A Aí Patrícia funcionou. Santana Cruz, não é isso? Isso. Mas como é que você foi parar nesse projeto, assim? Quem foi que te indicou? Você que foi lá e apareceu? Como é que você entrou no programa? Como é que foi esse processo? Eu acho que eu vi um post no Idêntica, que é o microblog livre, né? Certo. Do Gnome ou Gnome BR, não sei, ou alguém que repetiu a notícia, né, falando sobre o programa. Aí interessei, entrei e falei, ué, eu posso participar. Né? Fiquei interessada, eu sempre. Fui assim ativista de software livre, mas não era muito contribuidora. E eu estava começando a desenvolver para software livre, mas não para um projeto como o Gnome, assim, mais utilizado. Eu estava trabalhando mais em um projeto de streaming que usava GStreamer, mas assim a empresa em que eu trabalhava desenvolvia. É o software usado para fazer o streaming do Fizzly atualmente. Ah, tá. Aí achei que era uma boa oportunidade para eu começar a contribuir com o Gnome mesmo, um empurrãozinho, sabe? Eu vi que precisava fazer uma contribuição para aplicar, falei, ótimo, vai ser meu primeiro patch para o Gnome. Mesmo que eu não entre para o programa, pelo menos o primeiro já vou ter mandado, já vai ser ótimo. Pô, que Deu bacana. certo. Mas assim, então você falou para mim, né, que você é formado em ciência de computação pela UFMG. Como é que começou esse lance? Tipo assim, eu não tô, desculpa eu fazer essa pergunta, provavelmente você deve ter escutado várias vezes, mas geralmente esse mundo do software livre parece que a gente escuta sempre falar nome de homem, né? Mulher assim é uma coisa que quase não recebe tanta publicidade, e de uma hora para outra apareceram assim você e mais um monte de pessoas que estão tá participando. Igual, por exemplo, a Patrícia que você mencionou, eu não conhecia, agora já conheci mais um nome. Então, como é que você entrou nesse mundo assim? Bom, Eu fiz um curso técnico em informática industrial no Cefet. E aí tinha aprendido a programar um pouco e tudo mais. Tentava, já tinha tentado fuçar, acho que no conectivo uma época, mas não funcionava a internet, então olhei para a cara, mexi em alguma coisa, mas não usava de verdade, né? Teve um dia que teve uma install fest no Cefet. Eu falei, Ian, vai ser a oportunidade. Vou levar meu computador, que na verdade eu dividia com a minha mãe, e vou pedir para o pessoal fazer funcionar a tal da internet. Eu levei o computador lá e o povo instalou Debian. Eu nem lembro se fizeram a internet funcionar. Eu sei que quebraram a instalação de Windows, eu tive que resolver depois. Mas o mais importante é que eu fui na InstallFest e conheci o pessoal que mexia com o GNU barra Linux em Belo Horizonte. E eles conversaram sobre software livre, falaram um monte de coisa. Eu comecei a participar. Não sei, comecei a entrar em canal de IRC, aí em encontros, a querer aprender mais. Aí que começou. Entrei depois na faculdade, era tudo. Mentira, tudo, mas a maior parte dos laboratórios era GNU/Linux. E eu tive que aprender, ia ter que aprender de qualquer jeito, mas já fui querendo assim e interessada na ideologia também. E você achou, você teve alguma dificuldade, assim, porque todo mundo tem aquele, a primeira dificuldade que tem é que se você é novato, tem sempre umas pessoas assim que te tratam mal, né, que fala para você, vai ler o manual, seu mané, né, traduzindo o RTFM. Você teve alguma dificuldade além dessa de ser um noob, né, de ser uma pessoa novata? Você teve mais alguma dificuldade por ser uma mulher? Ah, é difícil dizer assim. No mundo de software livre, eu acho que eu posso praticamente dizer que não, assim. Na faculdade, um pouco, na área tecnológica, assim. Tinha gente que tinha preconceito, teve gente que falou na minha cara que assim, não, você conseguiu esse trabalho aí porque você é mulher. Mulher não precisa estudar ou não sei o quê, porque tem pouca, sabe? Eu ficava chateada porque eu sabia que eu era muito competente, mas o povo achava que eu conseguia as coisas porque eu era mulher. No mundo de software livre, é meio desagradável, mesmo quando todo mundo é legal, assim, é meio desagradável ser a única mulher na sala ou a única mulher na conferência inteira. Tem uma tensão exagerada, assim, e uma. Um Você monte de sente, às nerd vezes, passa. responsabilidade demais, sabe? É. É tipo, eu sou a representante feminina aqui. Então, se eu falar alguma besteira, é a mulher, sabe? Todas as mulheres falaram besteira. Entendi. Você fica com uma responsabilidade enorme de ser representante, assim. Eu me sinto meio intimidada por isso. Mas eu acho que é normal. É bacana. Bem, eu acho assim que tem aumentado bastante a participação. Digo, vou até dizer novamente, não é que tem aumentado a participação de mulheres no mundo de software livre, mas eu acho que elas estão recebendo um pouco mais de atenção e de publicidade, que é uma coisa bem bacana, bacana de ver. Bem, vamos mudar o rumo do assunto e eu quero que você fala pra gente assim sobre a sua infância. Fala pra mim assim, o que que é que te inspirava quando você era garota, assim, porque, tipo assim, de garota para formar no que você formou, aconteceu alguma coisa, assim, uma inspiração? O que foi que te levou a seguir esse caminho? Uma pergunta difícil. Eu não sei. Eu não. Acho que eu nunca gostei muito de brincar de boneca. Eu gostava de algumas brincadeiras mais típicas de menina, né? Mas eu gostava muito de. Eu tive um videogame velho, eu adorava videogame. Eu gostava muito de quebra-cabeça, de jogo de lógica. De descobrir como que as coisas funcionavam. E não sei, eu acho que deve ter a ver, né? Uma criação assim que não te empurra para você ter que gostar de alguma coisa especificamente. Certo. Mas sei lá se isso faz diferença mesmo. Então, quer dizer, você, enquanto, tipo assim, o estereotipo, né, que a menina gosta de brincar de bonecas e de casinha, você então gostava de coisas que eram mais estimulantes, assim, botava você mais para pensar, e realmente, de uma certa forma, eu consigo ver uma conexão, como que uma pessoa que gosta de, né, estimular o cérebro, a forma de tentar resolver problemas, e como que isso leva à programação, que é um. Parece que é uma coisa bem típica, né? De todo programador que parece que começou assim tentando resolver um problema, descobriu a programação, pegou o gostinho e parece que isso de uma certa forma te incentiva a continuar a aprender mais programação. Não é isso? Eu gostava de quebra-cabeça. Tudo que quebrava a cabeça, eu gostava. Aí hoje fico quebrando a cabeça como trabalho, né? Certo. E, tipo assim, você tem algum projeto seu mesmo, fora o que você participa, assim, nos projetos livres? Você já começou algum projeto seu? Não, não, nunca comecei um. Não que foi pra frente. Ah, mas fala pra gente o que não foi pra frente, então. Qual é o projeto que você Não, começou acho que que não eu foi pra frente? nunca tive uma coisa assim que eu investi mesmo. Só besteira de tentar fazer alguma coisa pra aprender. Tipo assim, então, no processo de aprender como mexer com o GStreamer, aí você então criava alguma coisinha assim para poder ver se pegava a manha de como aprender? Seria algo assim? É um tanto de testinho, né? Ah, isso é normal, eu faço isso o tempo todo. Como é Aí que. você começa a aprender Clutter e faz aquele negócio que roda e você clica e aquela dói até o olho de tanta animação que tem no negócio, mas Não, mas é bacana. Eu, tipo assim, antes de qualquer coisa que eu escrevo, começa sempre com um projetinho pequenininho, bestinho, que eu tô assim numa pasta, num canto. Aí ele vai começa a crescer, aí eu começo já a distribuir o código para outras coisas. Então, eu gosto disso, isso é bacana. Fala pra mim, assim, geralmente quando eu entrevisto alguém pro podcast, eu sempre faço, tem uma sessão que eu chamo de Top 5, né, que seria o Top 5 das coisas que você mais gosta. Tipo assim, você consegue pensar nesse exato momento, assim, quais são os 5 filmes que você mais gostou na sua vida, assim, até então? Até agora? nossa, muito difícil. Esse. Eu devia ter pensado nisso, né? Eu escutei uns anteriores e eu nem pensei que eu ia ter que escolher os top 5 alguma coisa. Lúcia, mas você não vai fugir dessa, não. Não vou deixar você fugir. Você tem que falar pra mim. Filme é muito difícil. Livro era mais fácil, Ué, pelo então menos. vamos pro livro. Quais são os Começa seus. pro livro. Vambora. No, bom, livro é porque eu já pensei sobre isso antes, então é mais fácil. Eu, assim, eu lembro mesmo daqueles que me marcaram de algum jeito, sabe? Então são geralmente aqueles livros mais pesados. Teve um livro que eu gostei muito que chama Cisnes Selvagens. Não tem nada de geek nesse livro. É uma biografia, uma espécie de biografia, porque ela escreve sobre a família inteira dela. De uma pessoa da China. Aí, para mim, foi muito marcante porque eu só tinha estudado sobre como que foi a revolução na China, o que que acontecia. Nunca tinha pensado o que acontece com alguém ali de carne e osso, sabe? Aí foi legal, assim, ver que toda história tem dois lados, o que que acontece com as pessoas, na verdade. Ah, bacana, bacana. Por isso que eu gosto desse. Qual Aí seria o também gosto. segundo? Eu gosto muito de Crime e Castigo. Eu fiquei meio perturbada quando eu li esse livro. Por isso que eu gosto, assim. Eu entrei muito dentro dele. Um livro que eu adoro, assim. Eu li quando eu era criança, assim, e li depois de novo. É O Homem que Calculava. Eu ficava maravilhada com a lógica dele. Eu não conheço esse de nome. Não, ele é bem famoso, assim. Um cara super esperto que resolvia os problemas do dia a dia com a matemática. Era ótimo. Ficava achando maravilhoso. Assim, nossa, o cara faz mágica com matemática. Bom, já foram três. Isso. Estou quase entrando assim, em algum lugar que eu escrevi meus livros para saber. Teve alguém que falou do Douglas Adams, Isso. do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Isso foi o Carlson, é. Eu li um livro do Douglas Adams que não é da série do Guia do Mochileiro das Galáxias. É sobre o Dirk Gently's. Ele é um detetive holístico, não sei mais o que, em inglês. É muito bom esse livro, super engraçado. É um livro leve, mas que eu adorei. Eu leio várias vezes, se precisar, e acho divertido todas as vezes. Acho que o Douglas Adams é realmente muito bom. E até agora não E. teve nenhum autor brasileiro. Você não tem nenhum autor brasileiro que você gosta, não? Ou que você leu quando você era mais jovem? Nossa, é mesmo, né? Bom. Não sei. Eu li mais livro brasileiro para a escola. E um livro que eu gostei muito foi Vidas Secas. Eu li para a escola, mas eu achei ótimo. Você conhece? Eu nunca li esse, não. Tô anotando até aqui para dar uma olhadinha. Esse é muito bom. Mais sobre o Nordeste, sobre a seca, a animalização das pessoas, assim, é bem impressionante. Ah, então, ó, de livro, eu quero saber qual é a trilha sonora da sua vida, cara. Se alguém fosse fazer um filme da Luciana Fuji, qual seria a trilha sonora? Quem é que tá na lista? Ia ser samba, eu não sei qual. Mas a minha vida sempre toca samba, assim. Eu acho que tem uma trilha sonora sempre tocando durante, assim, minha vida. Que eu sou muito. Sempre estou pensando em alguma música. Acho que ia ser samba, não sei bem qual, não. Acho que depende do momento. Se é um samba triste, um para dançar. Pois então, a trilha sonora seria uma trilha com samba. Isso. Bacana. Então, Luciana, você tem algum recado, alguma mensagem assim que você tem para dar para quem estiver escutando? Ah, imagina que tem alguém que de repente está super interessado em participar no ano que vem do GNOME Women's Outreach Program, ou participar de software livre, ou sei lá, ou de repente entrar numa universidade e fazer o mesmo tipo de curso que você fez. Você tem algum recado para nossos ouvintes? Ué, se tiver pensando em participar de GNOME Outreach Program ou do Google Summer of Code, eu diria que vai e participe. Tente participar. E se não entrar também, comece a contribuir com software livre mesmo assim. Se estiver se sentindo inseguro, arrume um mentor fora do programa, que é muito bom, que o mais difícil é começar mesmo. E que ter um mentor é ótimo, às vezes, para. Quando você está agarrado com algum problema, ter alguém com quem discutir, te ajudar. Então, tem muita gente que quer mais contribuidores em seus projetos. Eu tenho certeza que, com programa ou sem programa, vai ter gente para ajudar se souber perguntar com jeito, pedir. E se quiser fazer o mesmo curso que eu, bom. Eu acho que se gostar mesmo, vai em frente. Eu acho que não tem muito. Talvez não tenha tanta utilidade assim fazer ciência da computação para trabalhar com TI no Brasil, que é o que a maior parte das pessoas faz. Mas eu gostei do meu curso, eu gostei das coisas que eu estudei e acabo usando. Principalmente com software livre, que a gente usa mais coisas. Então, se quer entrar para um curso de ciência da computação, se gostar mesmo, vá em frente. E você planeja fazer o quê agora? Tipo assim, agora que você graduou do GNOME Outreach Program 2010, o que é que você faz agora? Qual o plano? Bom, Atualmente, eu estou em processo de procurar trabalho ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer. Estou fazendo, acabando algumas coisas que ficaram do Gnome Outreach Program e fazendo outras coisas pequenas que estavam pendentes, mas não sei ainda o que eu vou fazer. Eu pretendo continuar trabalhando com software livre. Espero que eu consiga um emprego para continuar trabalhando com software livre, não só trabalhar no meu tempo livre e ter que trabalhar com outra coisa. Vamos ver se eu consigo. Então aí, ó, pessoal, se você tiver um emprego para oferecer para uma pessoa que está com experiência no mundo do software livre e que não tem medo de arregaçar as mangas e encarar de streamer, que é uma coisa muito assustadora, pelo menos para mim. Nem é assustador, é só começar a trabalhar. É, com certeza, mas não deixa de ser um pouquinho assustador. Bem, se alguém tiver alguma oferta, então eu vou deixar o contato da Luciana no podcast e vocês podem, então, mandar aí um e-mail para ela, sei lá, falar para ela do trabalho que vocês têm para oferecer. Ah, mais uma coisa, Luciana, antes de terminar. Você tem conta no Twitter? Não, Você eu usa o tenho Identity? conta no Idêntica, né? Idêntica, não sei bem. Meu nome de usuário é Fuji, então idêntica barra Fuji. Beleza, tá anotado aqui. Bem, então, Luciana, muito obrigado por você tirar um pouquinho de tempo aí. Eu sei que você está meio ocupada, você está meio longe de casa, mas muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo. E é claro que se você quiser voltar para conversar sobre qualquer outro assunto, teria o maior prazer em conversar de novo com você aqui no Castalho. Eu que agradeço de participar e poder divulgar um pouquinho o programa que eu participei, que foi ótimo. Tomara que muita gente inscreva por causa do podcast. Valeu. Então, até mais, pessoal. Até o próximo episódio.